Você está ligado com a fonte regional da informação, Rádio Jornal. Apresentando o programa tradicional de todos os sábados, o programa do amigo homem do campo, das amigas comadres donas de casa e de todas aquelas pessoas que realmente gostam do rádio e de nossa comunicação. Apresentação do amigo e comunicador Celso Maggi. Comadres, meus compadres, jovens e pequenininhos, como é bom estar aí com vocês, hein? E que maravilhoso saber que vocês estão juntos comigo e juntos nós vamos começando mais um programa de nossa série, o seu programa de todos os sábados à tarde, Campo e Lavoura. Aqui nos microfones da emissora e comandando esta mesa de som, este amigo, companheiro de vocês em todos os sábados à tarde. Vos cumprimentando sempre com muito respeito e com muito carinho, Celso Maggi, muito boa tarde. A nossa comunicação tem os auspícios dessas empresas maravilhosas. São a razão do nosso trabalho aos sábados à tarde e o esteio econômico do nosso programa e de nossa emissora. O nosso muito obrigado a Farma Brito, do amigo Flávio, do amigo Fernando, com o bom atendimento do Cleverson. Farmácia Popular, o melhor para a sua saúde. Aqui na Farroupilha, quase na frente da nossa emissora, 3565-2771. Vem com a gente o frigorífico São Miguel. Produtos Friela, que qualidade, hein? É qualidade de exportação. Como eu digo sempre, é o melhor para o seu bolso, para a sua mesa, ou melhor para a sua saúde. Frigorífico São Miguel Produtos Friela, linha Cacique, 3240-8767. E o nosso programa também com os auspícios dessa maravilhosa loja de produtos naturais. Uma loja repleta de produtos que só fazem bem para nossa saúde, não agridem nosso organismo. E uma equipe que entende do assunto como ninguém. Saúde e produtos naturais. Estou falando é da Bonavita Produtos Naturais. Comandada pelo amigo Dirson Dorigon, pela Odete e pela dona Matilde. Bem na frente da Magazine Luiza. Olha, Bonavita Produtos Naturais, sempre cuidando muito bem da saúde de todos nós. 3565-1929. Nosso programa tem o apoio muito especial da Diagro. A Diagro é comandada pelo amigo Joacir Alves, o Neguinho, pelo amigo Jaime Zorzeto, ali em Cidade de Leste. Sempre abraçada com a agricultura do país, hermano. E é claro, contamos com o apoio também do Grupo Empresarial do Agronegócio Bom Futuro, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E esse é comandado pelo São Miguelense Ziraí Maggi Scheffer, pelo Fernando e pelo Elusmar, os maiores produtores de soja e algodão no mundo. Gente querida, aí vamos nós, juntos e já com a companhia da minha querida maninha, lá em Curitiba, Taninha, já acompanhando o nosso programa. Também Renan Gonçalves já está assistindo o programa. E eu tenho certeza que daqui a pouco mais gente estará aqui se identificando. É a Maria Santana Maggi, grande maninha, está dando aqui uma boa tarde para o mano e aos ouvintes. Bom fim de semana a todos e uma semana abençoada. Maninha, ó, beijo grande para ti aí na querida capital do estado, Curitiba, acompanhando a gente. Um abraço aí pro Jade e para todo o pessoal aí que te cerca e te quer bem. Bom, como nós fazemos sempre ao longo desses 31 anos, vamos agradecer nosso grande Criador por mais esta semana que finda e pedir as bênçãos e as graças para a nova semana que vamos começar a partir de segunda-feira e com essa abençoada chuva que caiu e continua caindo. Salete Vicenzi Bortoluzzi, boa tarde, sou de Timbé do Sul, Santa Catarina, escuto a rádio todos os dias daqui, minha família, e de Bom Jesus, Medianeira, família Vicenzi, abraço a todos, que legal. Carinho muito grande aí, Salete, obrigado pela participação. Minha querida maninha, Elisete Maggi Zanetti. Maninha, ó, pra ti também um beijo grande. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aí com a gente, nos ajudando a começar mais um programa Campo e Lavoura. Como eu dizia, vamos agradecer ao nosso grande Criador, sempre com a oração do amigo homem do campo. Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai vossa bênção sobre nossa família. Olhai, Senhor, pelo homem que cultiva a terra, semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força, perseverança, para que com vossa bênção possa continuar sua nobre missão, produzindo alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Em São Miguel do Iguaçu, pontualmente 13 horas. Hoje estamos um pouquinho adiantado, né? O pessoal aqui recolheu o trem de pouso um pouquinho antes, né? Deixou a programação aqui gravada e nós agora vamos continuando com o nosso Campo e Lavoura. Carinho grande a todos vocês aí que nos acompanham. Gente, nós estamos começando o nosso programa com tempo encoberto e áreas de instabilidade. Chuva associada a trovoada. Bom, eu não sei se vocês estão lembrados, sábado passado, eu falava aqui no programa que, de acordo com as informações dos institutos de meteorologia, teríamos chuva quinta, sexta e sábado. Chuva até expressiva. Acontece que já veio um pouco antes, né? Claro. E que bom que veio antes. E temos uma previsão agora mais alongada ainda de chuva para amanhã e ainda alguma coisa para segunda-feira, hein? Olha só. E a semana que vem, mais chuva aí no pedaço. Previsão aí para quarta, quinta e sexta-feira, hein? Olha só. E depois, Lá pelo outro fim de semana, início da outra semana, teremos temperaturas aí novamente mais baixas, hein? Creio que aí nos 14, 15 graus. Porque, aliás, tem previsão de formação de geada segunda e terça-feira lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, também em pontos da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Olha, gente, geada, é, em pleno mês de outubro, primavera. Que coisa, hein? Mas vamos lá. Bom, nós temos em São Miguel do Iguaçu, no momento, uma temperatura de 21 graus. Como eu disse, encoberto com áreas de instabilidade e trovoadas. 1.005 milibares é a pressão atmosférica aqui em São Miguel. Vento de 110 graus com 18 quilômetros por hora. Temos Foz do Iguaçu, nas mesmas condições de São Miguel, encoberto com chuva e trovoadas. 19 graus a temperatura na capital do turismo. 1.011 milibares a pressão atmosférica em Foz, um pouquinho mais elevado. Mas vocês estão lembrando que aqui no programa, há tantos anos, a gente fala da questão pressão atmosférica. Quando ela está nesses níveis, 1.005 até 1.009, é exatamente o ideal para continuar com as áreas de instabilidade. Quando sobe muito a pressão, aí a tendência já é de melhoria no tempo. Então, Foz do Iguaçu já está propensa aí a dar uma melhoradinha aí, principalmente a partir de amanhã para segunda-feira. Curitiba, capital da querida maninha, encoberto com 19 graus. Brasília, nossa capital federal, encoberto 23 graus. Cuiabá, capital do filho Davis. Tempo bom nessa cidade calorenta aí, não? 36 graus é a temperatura mais alta no território brasileiro neste momento. Do Iapoque ao Chuí, lá no Iapoque, tempo bom, 32 graus. E lá no Chuí, parcialmente nublado, 20 graus. Olha, no programa de hoje nós temos os nossos quadros, que já são tradicionais, né? O nosso calendário agrícola. Temos a oração às 15 horas. Depois, na sequência, agenda cultural do fim de semana. E depois, fechando os nossos quadros, lá por volta de 16 horas, 5 para as 16, 5 para as 4, nós temos o mercado agrícola e indicadores econômicos. Começando nosso programa de hoje, vamos trazendo para vocês a nossa mensagem e as duas primeiras do programa. Uma rancheira com o grupo Festança e depois, na sequência, Ginete da Vacaria. Bonita essa música também, é muito legal. É com o grupo Santo Chão. Sejam sempre muito bem-vindos.